273, chegada bom, dentro para 4 mil pés, ajuste na 0 na 0. Mantenha a chegada. Pode de Alagoinhas, após Alagoinhas, bom, completa a chegada bom. Controle, muito boa tarde, 69 do 9 da Azul, 2 mil pés. Do 49, correção Azul, 6919. Contato radar, sopra nível 340 na 6 da Eulê do Bridge. 340 na Dael, pode voar, Lida? Autorizado. Obrigado. Azul, sem estar autorizado ingresso, poderia confirmar o pátio, pátio 5? Gente, vai prosseguir pátio táxi via pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chamar a torre para cruzamento da pista 1735, em 1-8-95. O 9280 já tem a pista aqui, já está na frequência intermediária. O 9280, torre 1918-1995. 1918-1995, obrigado. Boa tarde, do 9280, está 3 milhas agora aparecendo, está visual. Gente, aguardando que está livre, igual 9082. 9280, corrigindo. Gente, aguarda. Azul 6919, após o tráfego na curta, Lima 3. 4206? 4206, afirmativo, após o tráfego na curta, Lima 3. Gente, após o tráfego, Delta autorizada descida, ajuste na 0 na 0. Mike Gillette, meu prefiro. Falou, Sigo 67, chamou? Já é por 7, parabéns. Fica na pergunta. Cajá 17, para Belém? Afirmativo, Belém. Gente, Salvador Belém, 260 autorizado via Upsulu 41. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, Cogbo após trova, controle 198, acione 5111. Mike Juliette Romeu. Autorizado cruzamento, Lima Quilosu. Você era 207, Momo, Cogbo, pós-trova. Pós-Cogbo, voa trova. Controle 119.8, acione 5111. Momo, Momo, Cogbo, trova, tá casado. Cajá, cruzamento correto, poste pressionamento. Para, cruzamento para Cajá. Falou, Salvador, o mapa comprou o risco. Risco, risco, ciente e agora instante copo. 0190, livre LS, reposta estabilizado. 2000, livre LS, reportará. Quilo Sierra Lima, prossiga. Quilo Sierra Lima, para sair para Salvador, confia. Sente a ascensão 090 autorizada na Pro de Mari para completar a chegada. Controle, Mike Eco Delta, para o Mike Eco Delta, chame a torre 118 decimal 95. Torre Mike Eco Delta, passa a situação. Reporte, fala o Itapuã, Mike Eco Delta. Vamos lá, Itapuã, Delta. Entra Juliette, 692. Cadastro, operativo 350, na saída Puca Aracaju. Puca 350. 206, autorizado direto Jamo. Confirme, 406? Direto Jamo, azul 406. Gente, direto Jamo. É o cruzamento da 10, 409.200, quase passando dura. Afirmativa, agilizando o Michael Delta, cruzamento da 1-0. Ok. Pode cruzando, Michael Delta. É bota lá cruzando aqui dentro. Agora 92 aqui dentro. Estabilizado 2 de julho, vista Chané 6143. Chané 6143, complexo de aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 95, ó. Negão 10-0, boa viagem. Autorizado o táxi direto para São Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Paulo, direto para o Negativo, o box que o senhor vai prosseguir está ocupado no momento, a vários instantes. Outra posição. O Gol no 856, no 04, está livre e fuja após táxi. Cortar a táxi. Torre Salvador, andar de gripe 1444, ponto de espera da... Zero, pronto. Torcida do trip, no tempo, onde espera? 1-0-4-2, posição no 0, por 100 das condições, repetitivo galhão para o motivo. Sente, agora distante. Assente, leve pouso na 10, acionei 6143. Serra Whisky, Serra Whisky para Serra Bravo Golf Ótica 360, tá falando cópia? Para Serra Bravo Golf Ótica 360 autorizado, via Lucas Lulu 7, decola da pista no 7, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, controle 119, decima 8, a Sione 5521. Sente, Whisky, Serra Whisky, então decola da 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 198, acione 5521. Seu uísque 552 no transponer, copiou? Poderia confirmar a parte que se encontra? Parte 4. Pessoas a bordo? Sente o acionamento de táxi, torre 1895, uísque, seu uísque. Ajuste 1-0-1-0. parece que virou 18 for pushback, ok? Para o táxi 1856, temos 59, 3 horas, alternando Natal. Voo no 56, autorizado o táxi via parte principal e de Alfa, no ponto esperado 10, torre 1895, QNH 10, no 0, boa viagem. Táxi 1090, 345, patente. Voo no 612, vou observar o táxi aeronave da Gol, para o ponto de espera, vai ingressar na Juliette, para o portão 04. Para 04, no 612. Gol 9280, vai seguir a nave da Gol, vai ingressar na Juliette, para o portão 11. Segue a nave da Gol, Juliette 11, 9280. Sul 4206, chame Recife no 2685. Sul 43, o som 57, direito 29. Direita 29, moro. Boa tarde, solo, sou né, 6143, lembrando nas suas coisas. 6143, meu táxi é via Alfa Juliette para o portão 06. Lembra via Alfa Juliette para o portão 6, ou 6143. O Papa Romeu Quilo Serra Lima para iniciar a descida. Papa Romeu Quilo Serra Lima, desça para 3.000 pés, ajusta na 090. 3.000, ajustado na 090, Quilo Serra Lima. Visual Campo no 273. Vola 273, torre 118, decimal 95. 295. Mal. 273, informe no externo. Parei. Whisky, Whisky, falta tradução, clareza 3, reporte para ingresso, número 7. O 01 pediu cópia para o Galeão? O 601 inicia redução para 210 nós. 2109, o 601. Michael Gerente Romeu, chame a torre agora, 118, decimal 95. Um 360 autorizado, via Upzulu 10, decolada da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.8, acione 5121. Graus 109. Autorizado por 273. Decolada da 10, curva direita, da El, Leda, após 19.8, 121, 10, 42. 042, com o regimento correto, você pode pronto para posicionamento. É possível. Confirma a posição agora. Barão de Capanga. Visual com tráfego da Gol, final no zero. Visual. Prossiga via linha do litoral, reporte cruzamento da 28. Mike Gillette Romeu. Via litoral, reporte cruzamento 28, Romeu. Bravo de Luiz, que para regresso, solicitar no meu pé. Que Luiz, que desça para 1.000 pés, reporte na rotatória. Desce para 1.000 pés, reportará a rotatória. Bravo de Luiz. Lima tem o Gol 1856. A Lima tem 1856. Confirme. Na Lima, chama o solo 1219, Whisky Serra Whisky. 1219. One will need to hold position for the next 2 minutes. 3 minutes, ok? 2 minutes, not more than 2 minutes. Ok, report ready for text. 201. Solo 273. Salvador, uma boa, o seu 3897, Trezação, Guarulhos. 3877, vai aguardar um instante para cópia. Qual a saída prevista? Para Guarulhos, saída da El, Leda, Bridge. Da El, Leda, Bridge, obrigado. Paulo 273. Ok, aguarda a autorização para cruzamento da 28, mantém em linha do litoral 500 pés, aeronave da Gol vai decolar da 1-0, ok? Com curva esquerda. Informa o 1-856, helicóptero mantendo em linha do litoral, 500 pés, está aguardando sua decolagem para cruzar a final 28. O vento é de 120 graus com 10 nós, decolagem autorizada. Vai decolar, vem, helicóptero. Runway 10, contact tower, frequency 118.95, QNH 1010, good trip. Okay, April and Taxi Alpha, holding point 118.7, good trip. Go, 1273, vamos bater posição antes da Juliette. Antes da Juliette, 1273. Aguarde decolagem da aeronave da Gol. E após a decolagem do tráfego, está autorizado o cruzamento da 28, o mais Juliette Romeu. Aguarda, Romeu. Boa viagem. Obrigado aqui, a aeronave da Aerocenete, a todo mundo, 3897 Guarulhos 340.com. Confirmo. 3897 Guarulhos 340 autorizado. Via UPS Lulu 6, após Bravo até o Zulu. Após DCT Trivi, após conforme rota do plano. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída Israel, Leda, após Bridge, controle 1-19.8. Acione 5153. Autorizado. Guarulhos nível 340. Da decola da 1-0, curva direita, da Eulida, pós-bridge, Lampeira Zona 1-6 para PHZ, Trivi, controle 19-8, transponder 5-1-5-3, da 13, da 9-7. Da 19-7, fechamento correto, pós-plano para posicionamento. Será. Solo, 3567, informação Romeu, autorização Brasília, 380, plano para cópia. 3567, Brasília, 380, sente, a roda estante cópia. Guardando cópia da 3567. Gol 1273, vou observar a nave de pequeno porte que vai taxiar para onde espera. Após a passagem da mesma, está autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. Está visual com jato, após o prospecto 01, 1273. Total, good afternoon. Oceania 6201. Close to holding point, ready for pickup. Roger, 6201, hold position. Holding position, Oceania 6201. Mike Juliette Romeu já cruzou? Já cruzou. Ok, fica atento aí, mantenha a distância da cabeceira 28. Aeronave Airbus da Oceania vai decolar. Quem é, Romeu? Oceania 6201, clear line up and take off, 120 degrees, 10 knots. Airfall, line up and take off, Oceania 6201. Chamamento correto, pode pronto para posicionamento. Zero, aguardando pista livre. Gente, intenção é 1-7. Reporte para cancelamento do plano e prosseguir visual. Gente. Whisky, Serra Whisky, mantenha ponto de espera. O Serra Lima vai passar o externo, tá? Visual solicita da presente aproximação para o 17. Ok, modificando a regra agora ao 07, reporte final no 7, vento de 120 graus, 109. Gente, a manhã final, 107, aqui do Serra Lima. Que Luiz que chame torre, 119, decimal 95. 1895, bravo que Luiz. Bravo que Luiz que chamou a torre? Por isso que você é ruim, que ali mantém no 1 no 0. Oi, Salvador, tá passando o Bravo que Luiz que transfere. Bravo que Luiz, reporte na rotatória. Tráfego número 1 para o 17, tá no, girando uma base curta aí, final de 2 milhas, ok? Reporte visual com tráfego. Gente, tá sem visual com tráfego, vai reportar na rotatória. Bravo que Luiz. Airborne at 08, 119.8. 119.8, Oceanair 6201. Kilo Serra Lima, pouso autorizado no 7, 120 graus, 109. Gente, Lima, livre pouso, baixar travado. Paz 3, Serra Lima, reposta. Confirmando, quer cruzar o eixo da 10 e prosseguir. Qual o destino? Pro-Norte, destino Serra Índia, Eco Índia. 70. Se quiser ruir, só mais um instante. O nosso LBC era para 1833. Deve ter algum DLA aí já. Quer confirmar a matrícula? Matrícula é o Gol 9280, Papa Romeu, Gol de Oscar Papá. Sente, agora o instante. Ingressando final no 7, no final de 3 milhas. Sente, o Max Filete Romeu iniciando o cruzamento com agilidade. Vai reportar visual ao contrato. Bravo que Luiz, que autorizado, final de 3 milhas. Bravo que Luiz. A Gilete Romeu, visual coronado, pousando no 7. Afirmativo. Ao cruzar 150, resta minha rota, agora 856. GLS, Gol 601. Gol 601, complete aproximação, chame torre 1118-95. 118-95, torre, Gol 601, boa tarde. Boa tarde. Informação para pouso. Repórter visual com tráfego. Tem interferência igual no 7, mantém pro norte. Reportar visual com tráfego. Mais 7 ou meu. Por isso que é ruim, escreve decolagem, 120 com a 12. Decolagem. Serra Lima poderia dirigir à direita do estado? Está livre. Serra Lima, ao Zuno 1, frequência livre a estacionar. Boa tarde. Oi, Salvador, Gol 601, uma milha de Simbra, boa tarde. 601, aguardando pista livre. 601. Controle 119.8, acione 0263 no transponder. Bom, 40, Léos, Golf 677, decola da 10, curva direita na Coral, 198.0263. Estou no pátio 3, chamarei para o estacionamento 545. 10, cruzamento correto, pode condução do próprio feedback acionado. Mais Gilete Romeu, visual com Bravo que Luiz. Mais Gilete Romeu, botei separação do tráfego. O tráfego vai iniciar a espera aí na terceira milha, com curva pela direita, ok? Reporte. O Mais Gilete Romeu vai pousar? Afirmo, vou seguir com a proa da rotatória, senhor, inicialmente, evitando tráfego e visual com essencial. Quando lá, reporta para seguir Serra Índia com Índia. Afirma, tio. tenha a terceira milha, 1360 será suficiente para prosseguir após esse sinal no 7. Está livre a final no 7, Bravo Kilo Whisky. Está livre final, aguardando apenas pouso, autorização para pouso. Bom, 601 no pouso autorizado, 120 graus, 109. Livre pouso 10, gol no 601. Whisky, Sierra Whisky 1198. O 9280 na escuta do solo. Confira. Confirma o destino? É, confirma. Só um minuto. Pushback acionamento, 3567. Errou isso, solicita respeito. Após a passagem à retaguarda do ATR da Trip, após o mesmo em coordenação, está livre, chame táxi. Após o ATR da Trip, está autorizado a 3567 no portão 3. 275, obrigado, boa tarde. Boa. Trip 5464, chame Recife 1-2685. Vai chamar Recife 1-2685, 5464, grato. 9, e mantém pista 10. Mas eu matei pista 10, 5219. Siga. Cheguei aqui com o plano de voo, mesmo que você não é uma DLA, ok? Solicito que o senhor, que a gente entre em contato com a companhia para fazer um novo plano. É, a companhia passou e foi feito uma DLA para 2005. Vou entrar em contato com a companhia para ver se tem o QSL da DLA, tá? Sim, mas não recebeu nenhuma DLA, ok? Nenhuma DLA para 2005, gol 9280, acabei de confirmar. Tudo bem, vou checar com a companhia. Obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 601, no micro. Tarde, Gol 601, via Alfa, reporte na Cidade Juliette para ingresso. Alfa, vai reportar na Cidade Juliette, Gol 601. Onde o Sierra Whisky solicita pro dialeto? Juliette Romeu, Torre. Mais Juliette Romeu, prossiga. 198, está presente, eu dou a graça. 198, grato, Romeu. Papapá, mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, prossiga. Já para pouso, Sierra Índia, Eco Índia, do jogo com local. Gente, frequência livre. Livre, bom trabalho. Bem. Leda Bridge, chama 259, só um minuto. Tá, é o Leda Bridge aguardando. Tá o 15, back track autorizado, repórter virando, parte 4. Dezenove ao 16, 19-8, Boa Viagem. 19-8, Boa Viagem. Pronto. 273 com fins 360 está autorizado, aerovia Pesolo 16, decolou da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta Pesolo 16, aciona 5170, controle 119, decimal 8. Perfil da saída Arbor. Gente, parou no 60 no perfil da Arbor. Libera da restrição 35219. Negativo. Confirme pro controle? Tá, uniforme Mike India Lima? Prossiga. Mike India Lima, acione 0224. Charlie Tango Alfa, Aerostar, livre acionamento, chame para o táxi. Livre. Prato. India Lima, proa da rotatória, reporte visual com campo. Mike India Lima, confirme POB. Mike India Lima, confirme o POB e o tipo de equipamento. Bom voo, boa tarde, tá 3567. 10090 no altímetro, direita em de alfa no ponto de espera, monitor, chama a torre, 1895 da 3567, uma boa noite. 1222, obrigado. Ah, Romeu, autorização Brasília. Segundo 567, só um minuto, cópia Brasília, prepare a subida Arbor Elefa. Arbor Elefa, não se escuta. Chename 259, cópia. Pronto. Chename 259, Guarulhos, nível 3620 está autorizado. A aerovia Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge, intercepta Zulu 16 e prossegue conforme. Aciona 5140, o controle 119.8. Autorizado Guarulhos 360, Pesolu 16, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Pós-Bridge, Pesolu 16, Bravo, Hotel Zulu, Trive, conforme rota do plano após. 5140, transponder, 198, controle de saída, Oxana 6259. Correto, chame 6259, portão 62, chame pronto, pushback, acionamento. Camara pronto, 62, chame 6259. Acionamento, 1-0-0-4-2. Valeu, 1-0-4-2, chame táxi. Camara 1-0-4-2. Torre, 3567, boa noite, pronto, ponto espera da 1-0. 3567, alinhar e decolar. 120 graus, 10 manhã. Alinha e decola, pistão 90 até 3567. Deixa na 090. Zero está autorizado, aerovia Penzulo 17, decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5147, o controle 119.8. 1567 autorizado, Brasília, nível 360, via Penzulo 17, decolada Arbor, Elefa com curva direita, transponder 5147, controle 198. Portão 2, chame pronto, bom 567. Te mantenha assim condições visuais nos corredores. Sérgio, confirme o código estacionado. 0121. Sérgio, ainda não recebo o transporte. Papá, reporte para ingressos. 567 aos 22, controle 198, boa viagem. 198 graus, 3567. Salvador, muito boa noite, está 3567, árvore Elefa, passa 1.600 pés em subida. Está 3567, contato radar, saída árvore, nível 380. 380, se possível, direita pro de Elefa, senhorita. Mantenha a saída, 3567. Mantém saída, até 3567. Confirme para o controle Salvador? 3894, gente, da Romeu, descendo até o 150. 3894, chega da margem dessa via para 2000 pés, ajuste na 0 na 0. Chega da margem, ajuste 10, 10, 30, 10, 3894. Pra cá já 17, confirme pessoas a bordo. 2-1. Autonomia? 5 horas. 7, tem livre táxi, reporte na Taxi Hotel para o cruzamento da pista no 0, pra cá já 17. Vitor Delta, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, Vitor Delta. Eu vou passar mais 30 segundos pro hospital de Barra da Barra. Sente. Para o táxi com 105, 105 a bordo, tem 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas. Bono 042, sexo via parte principal, pois Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 0, tem um bom voo e boa tarde. Pátio, Índia, Alfa, a torre 1895, 1090 é o altímetro. 1 no 8, decimal 95. 1895, Vitor Delta, grato. Tipo 5219, direto conquista. Está presente, vai voar direto conquista, tipo 5219. O TAN 3567 vai passar o 090, pode voar Elefa? Está autorizado, da presente, direto Elefa. Direto Elefa, TAN 3567, muito obrigado, uma boa noite. Tango Alfa, como um foguete aos 26, controle 198, boa velha. Boa noite, boa tarde, até a próxima, tchau Tango Alfa. Para que está aqui, Tango Alfa. De Papá, Papá, Tchau, Tango Alfa, passa mil pés na subida. Papá, Papá, Tchau, Tango Alfa, contato radar, sua para nível 400, saída da El, Delta Bridge. 400 da El Bridge, Tchau, Tango Alfa. Autorização para cajão no 7. reporte na taxi hotel. Tranquilo, vai reportar no hotel. Gente, Lima Palma Mike, frequência livre. Presente, frequência livre, reportará no início de decolagem para a Serra ainda atenta. Negativo, gol 9280. Cheguei junto ao centro Recife agora, também não possui nenhum plano. Que o plano já tinha vencido há tempo já e não tinha recebido nenhuma DLA. Então eu solicito que o senhor entre em contato com a companhia para fazer um novo plano. Eu já entrei em contato, eles falaram que foi passado a DLA para o 05 e já estava em contato com o CGNA para liberar a nossa. Para poder liberar a nossa decolagem. Ok, afirmativo, eu estou aqui no aguardo. Assim que o plano chegar no sistema, eu chamo o senhor para a cópia, ok? Gol 9280. Obrigado. Pode prosseguir 17, base pela direita? Sim, tinha autorizado, base pela direita, reporte base baixada para lado. Isso, Delta. Vamos fazer 17? Eu queria só confirmar o primeiro ponto do nosso direção, tá bom? Ativo o pra Cajão no 7, é a subida Momo, ok? Subida Momo até o fixo Momo, após vai voar Cogbo, posição Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme Cogbo e após direto Trova, posição Trova, onde em Trova intercepta o Pesulo 4-1. O pra Cajão no 7, livre o cruzamento da pista no 0, via Delta, Alfa, reportância da Juliette. Para o táxi 70, a bordo 4 horas, Vitória, trip 5415. Afirmativo para Cajão no 7. Trip 5415, táxi 70, 4 horas, Vitória. Até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal, trip 5415. Pátio 3, aguardando ingresso, 5415. Posição rotatória, mil pés, já visual com câmbio. Mike, Índia Lima, torre 118-95. 118-95, Mike Índia Lima. 13567, chame Recife, 1288. 1288, confirme secundária. Caso negativo em 1288, o senhor alterna 125-10. Ok, 1288-125-10. 3567, boa noite. Boa noite. Trip 5219, chame Recife em 128-8. 28-8-219, obrigado. Outra guarda na autorização de pouso. Direto proa do farol de Tapuã, o Guardião 06, autorizado. Da via Juliette, que vai seguir o ATR da Trip. Via Pátio, Índia e Alfa. Fonte espera da pistão no zero, vai chamar a torre 118-95. O altímetro no zero, tem um bom voo para Cajal no 7. Direto esquerda, via ATR, Índia, Alfa, 2-5-5. Recife, 1-2-5-1. 2-5-1, boa tarde, já tá bom. Uma boa tarde. Salvador, 3897, pushback acionamento. O portão 5, 3897, aguarde só um minuto para iniciar. Mil e 10. Mike de Lima, autorizado pouso. Assento administrativo, quem é o super na sua escuta? Cliente, vou ter assim condições de usar, reporte para pouso. Reporte para o 06. Lima, Papa Mike, informe intenções. Intenção, ele está no acerto e prosseguir para a Serra Índia de Lima. Foi seguinte. No 5, agora tá livre, chame táxi. Chamar a 3287. Bom, Mike, prossegue pelo Bonfim para a Serra Índia Coimbra. Afirmativo, vai ingressar no Axé, Bonfim e Serra Índia Coimbra. Lembra para passar mais fora, então. Firme, chamou a cópia. Afirmo, voo 601 na ponte 8. Meu 2 para a cópia, com 601, prepare a da Euleda Bridge. A Euleda Bridge, 601, como 2. Gol no 940, cópia. Quanto na 940? 940, Guarulhos, nível 3620-0, está autorizado, aerovia Perzulu, Onomeia, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após conforme a rota do plano. Decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge, intercepta Perzulu, Onomeia e prossegue conforme. Aciona 5176, o controle 119.8. Previsão de mais 5 minutos. Negativo, senhor. Possível? Decola 35, controle 19.8. 19.1. Controle, boa tarde. Gol 1042. Qual é o gol 9280? Prossiga com o 9280. Informação da companhia que o CGNE já estava em contato aqui com vocês, ou com o centro de para liberar a nossa decolagem. É porque a gente já está no início da regulamentação da posição. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Voo, boa tarde. Fiquei com o plano de voo, aguarde. Da Dael. Gente, Dael é da Bridge. 360 autorizado. Subindo, 3620. Patrulha de Salvador, boa noite. Condor 2-0. Condor 2-0, chega da Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. Bonf já subiu 1-0, 2-0. 1-0 até SMAP. Após SMAP, direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5142, o controle 119.8. Gente, Lima Uniforme. Zero. Decola após Lúvito, Lúvito Barbacena. 42 Transponder, 09 e 8.2, saída do 01. 01 era o Pesulo 10 até SMAP, ok? Após SMAP, Lúvito e após Barbacena. A Pesulo 10 até SMAP, depois Lúvito, depois Barbacena. Decola na Dael, lembra o Pesulo 601. Correto, com 601, portão 8, chame pronto para o chuveco acionamento. Chamará pronto no 8, com 601. Para o táxi, 3297, com realmente 222, autonomia de 4 horas, no pé da galinha. Só o POB? 222. Pátio, após 2ª direita, via Indy Alpha, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-0, tem um bom voo, tá? 3897. Indy 7 Alfa, ponto 018, 9537, 2571, bora. Contato, Oceano 6259, nós somos 155, 155, 110 com Galeão. Segue a rebordação via parte, wind alfa, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1010, tomou voo. Obrigado, segue a rebordação, lá de 295. Então, Oscar Zulu, prossiga. Gente, 3894 da TAM, chama a torre 1895. 1895, 3895. O gol 1042 chama Centro Recife, 12545. 2545. 120. Funcionando padrão 0190 e a torre 118, decimal 95. Até o Oscar Zulu. Salvador Galeão. Ciente, grata. Desculpa, Salvador Guarulhos, Gabriel. Ah, é Guarulhos, ciente. 3894 e reporte externo baixado travado, 1010. 1010, reportará baixado para 3894. Não, eu tô esquecendo louco. Não sei, eu vou checar com a ESC. Livre pouso da 3894. Quem me chama? É o 9280. Prossiga. Alguma novidade? Negativo, eu acabei de ligar junto ao plano de voo. Falou que o CGNA também não repassou nada, nenhum plano pro plano de voo, e também o plano de voo não pode transmitir pro centro, e o centro não pode transmitir aqui pra torre, e a gente não pode autorizar, ok? Então tá bom. Guardando então, 92 de novo. Da 3294, passando em 7, tem baixado travado. Já tem livre pouso, 120 graus, 10 nós, 1010. Diferenciando 2, chame táxi. Tá bom, Papatango Romeu até Oscar, prossiga. Papatango Romeu até Oscar, contato radar 71 milhas, Zé de Salvador. Vem na Prod Bom para completar a chegada bom, reporte no ideal de descida. Prossegue então com proa da Aerostar, o hotel Oscar Zulu. O vento no 20 graus, 10 nós, o ajuste no 090. O 3897 alinhado e mantém. Alinhado e mantém, 3897. No rumo noroeste. 7. 94 aos 42, direita 1219. Direita 1219, da 3894. Solo, bom dia. Boa tarde, eu tenho 3894. 94, boa tarde, táxi via Alfa, reporte na cidade Juliette para ingresso. Reportará na Juliette antes da Alfa, na 3294. Na Alfa antes da Juliette, na 3294. Tá. 6259, alinhar e mantém. Boa tarde, senhora, alinhar e mantém 6259. O gol 940 poderia tirar na posição? Gol 940, aguarda autorização. Aguardando. Condor 20, autorizado descida para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, livre LS. Guarde para ingresso, mantenha a posição, tá 394, portão é o 03, aguarde a liberação do gol. Afirmativo, aguardará para ingresso, tá 3894. Saída da El, Leda Bridge. 340, da El, Leda Bridge. 3897. Autoriza da Elda presente, 3897. 3897, autorizou. Obrigado. Sente frequência livre, o Lima Papa Mike. Frequência livre, Mike. Aos 4-5, reporte para nova decolagem. Hotel, todo mundo.